The Boys Are Back. Isso aí, galera. Vamos falar do retorno de Entourage, a season premiere da sétima temporada. Depois de uma temporada muito, muito fraca, com um ou outro episódios razoáveis para bom, a Entourage voltou muito bem, eu posso dizer. O Vince, depois de ter ficado uma temporada inteira no ócio, sem fazer absolutamente nada, só andando de um lado para o outro, tentando acompanhar a vida da sua trupe, conseguiu aí já retornar num filme, já mostrar que ainda está em forma para como ator, né, como na profissão dele lá. Foi muito bom ele tentando mostrar não só para os amigos, além de para ele mesmo, mas para a gente também que ele realmente está de volta aí para ser um grande ator e que ele não é um covarde aí para ter que usar dublê ou algo do tipo. O drama tá sendo jogado de um lado pro outro, tentando se ajeitar na vida, coitado, é feio pra cacete, ninguém quer contratar ele, mas ele não desiste, né? Então, vamos ver aí o que ele vai conseguir, se ele vai conseguir um seriado, uma ponta no filme, ou... Bom, vai saber o que ele vai conseguir, né? Mas tá bom. Ari Gold, o mestre, gênio por trás não, na frente de Entourage, a pessoa que se o negócio tá andando mal, você continua vendo só por ele que tá valendo ainda. Foi bom, acho que ele mostrou aí a nova dinâmica da agência, ele como o chefão manda e desmanda em todo mundo. Acho que ele tá bem no papel. Legal ver que ele continua cuidando dos interesses do Vince acima de qualquer outra coisa que esteja acontecendo na agência lá. E toda a história com a esposa dele é muito engraçada. As transições dessas cenas de estresse com o carinho com o Vince, com a turma lá e querendo agradar a esposa, acho que isso mostra assim como o ator é bom, né? Essa é a diferença que ele tem em situações diferentes, que ele não faz as mesmas caras, que ele não atua do mesmo jeito. São situações diferentes, precisa de interpretações diferentes. E isso ele faz com o maior cuidado e de forma muito legal. O Eric tá se arrumando lá, tá pra casar com a Sloane, que continua muito gata, devo dizer que o retorno dela foi o que eu mais esperava. Mentira, mais ou menos. Mas tudo bem. Mas é isso aí, ele tá cuidando da vidinha dele, acho que todo mundo tá tomando rumo, tá pegando o próprio caminho aí. Só a historinha do Turtle, que. What the fuck, Turtle? Sei lá, foi meio do nada ele aparecendo com aquelas meninas e sei lá o que aquelas meninas fazem direito. É transporte, atender telefone, sei lá, muito estranho. Eu quero entender o que ele tá fazendo. Não sei se eu esqueci o que aconteceu na temporada anterior, mas eu não me lembro de nada não. Vamos ver o que acontece aí. A temporada promete, acho que vai ser muito legal. A cena do Vince no carro lá foi muito bem feita. Acho que, como sendo a penúltima provável temporada, acho que eles estão no caminho certo. É isso aí, obrigado para quem acompanhou até aí. Me sigam lá no Twitter, meu usuário é Daniel Barcelos, vocês já devem saber. Quem chegou aí agora tá sabendo. Sigam também o Serialdio para saber dos lançamentos aqui no site. Quem quiser participar, manda e-mail para serialdio@gmail.com. Quiser participar aí também. É isso aí, galera, valeu, beijo, abraço, tchau.